Júnior, seu 3601. Tá 3601, decolou de Salvador ao 08, controle em 120.8, tenha uma boa noite. Controle 1208, boa noite, então 3601. Salvador, TAM 3601. Mandei o TAM 3601, contato radar, estou para o nível 360, autorizado Leda. Bom dia, autorizado nível 360, PROD Leda, TAM 3601. 3601, chama agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13325. Centro Recife 1251, alternado 13325, TAM 3601. Solo Salvador, eu tá Mike Echo Charlie na ponte 6200, Fátima. Prossiga, tá Mike Echo Charlie. Foi sobre a utilização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Ok, a torre está ciente e reporte ao término. Qual o tempo estimado do cheque? 7 minutos, senhor. Ok, autorizado, reporte ao término. Reportaremos, muito obrigado. Mike, que foi Charlie, informa o tempo do giro de controle em marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Presidente, tenha um bom dia. Mike, X-Ray Charlie.